L230. Ondas médias 1010 kHz. 10 mil watts de potência. Rádio Educadora do Vale do Aço. Nós fazemos parte da história do rádio brasileiro. Passe suas manhãs em boa companhia, com as melhores músicas e as notícias do momento. No programa Bom Dia Vale do Aço. A alegria e o alto astral de Roberto Nogueira esperam você logo após o Jornal da Educadora, primeira edição. Sua participação e audiência são a melhor parte para nossas manhãs. Bom Dia Vale do Aço, o despertar mais animado de nossa região. Rádio Educadora, um novo entretenimento para novos tempos. Vocês estão ouvindo Modão e Viola, com Yuri Luna. Padre Reginaldo Manzotti conduz um tempo de oração e bênção nas manhãs da Educadora. De segunda a sábado, sempre às 10 horas da manhã, você é convidado para fazer uma experiência de Deus. Amigo, amiga da Rádio Educadora, espero você diariamente ao meu lado para juntos fazermos uma experiência de Deus. Vamos rezar e consagrar nossa vida nas mãos de Jesus Redentor. Experiência de Deus, de segunda a sábado, sempre às 10 horas da manhã. Rádio Educadora, uma nova evangelização para novos tempos. Oferecimento Odontocel, odontologia especializada. Direção Dr. Anderson Marra. Venha para o novo e sorria de verdade. Quero um plano completo, presente onde quer que você vá. Vem Betim, Santo André, Monte Claro, Ouro Preto, Mariana, Ipati, BH. E o Belândia, Uberaba, Itapira, Embatinha, com certeza, Babacena e Araçá. Luiz de Fora, Cabelinha, Baladares, Quatro Pé, Conselheiro, Lafayette, Sabará. Sem comparação, mais de 4.800 pontos de atendimento com consultas de exames em 98% de Mineira. Ligue 2136-2255. Unimed Vale do Aço. Cuidar de você, esse é o plano. Atenção, cliente Senig. Todos os dias realizamos ações para melhoria e expansão da nossa rede de fornecimento de energia, executando desligamentos programados. Para saber se o seu endereço está nessa programação, bem como a data e a hora da interrupção, acesse senig.com.br. Você também pode receber avisos de desligamentos em sua região por SMS ou e-mail. Basta atualizar seus dados no Senig Atende Web. Senig, nossa energia, sua força. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Agora, as melhores dicas para carros e motoristas em conexão com o mercado automobilístico. Autopapo com Boris Feldman. Tem sempre uma dica estapafúrdia na internet para automóvel e a que rola agora é no TikTok. Sugerindo misturar um pouco de diesel à gasolina. E o tiktokeiro enumera as múltiplas vantagens, pois o diesel aumenta a octanagem da gasolina, quando é exatamente o contrário. O diesel reduz sua octanagem e deixa o motor sujeito ao perigoso fenômeno da detonação, também chamado de batida de pino, aquele toque-toque-toque que o motor faz quando se acelera. E essa detonação é extremamente prejudicial para os pistões, pode furá-los ou destruí-los, e junto com eles, o próprio motor. Cuide-se, pois não é somente essa dica do diesel na gasolina, não. Existem outras igualmente nefastas na internet que fazem mal pro carro e pro seu bolso. Você ouviu Autopapo com Boris Feldman. Estamos apresentando Rodão e Viola com Yuri Luna. É isso aí, estamos ao vivo aqui na Rádio Educadora AM1010, trazendo para você, querido ouvinte, o melhor da música sertaneja do raiz ao universitário. Aproveita para você seguir a gente no Instagram, Facebook e YouTube. Yuri Luna, todo dia tem conteúdo novo para você. Tem vídeo tocando viola, cantando música sertaneja. Vai lá, segue Yuri Luna, Instagram, Facebook e também no YouTube. Continue sintonizado aqui na Rádio Educadora. Vamos até 7 horas com o melhor da música sertaneja. Você está ouvindo Modão e Viola com Yuri Luna. Agora, as melhores dicas para carros e motoristas em conexão com o mercado automobilístico. Autopapo com Boris Feldman. O carro elétrico mais barato do Brasil está chegando em 2 ou 3 meses e será o chinês SAC EJS1, um projeto conjunto entre a chinesa e a Volkswagen, sua sócia em 50%, e que dá aos mesmos carros o nome Sol. As pré-vendas do EJS1 já foram abertas por R$ 155 mil. É um hatch com um motor de 61 cavalos, pesa 1.180 quilos e tem um desempenho bem razoável, pois faz de 0 a 100 km por hora em apenas 13 segundos, com autonomia de 260 km. A JAC tem hoje a maior linha de elétricos no Brasil, desde automóveis, utilitários, esportivos, picapes até caminhões. Você ouviu Alto Papo com Boris Feldman. Somos muito mais perto de você. Para a gente, cuidar dos nossos macrofiliares é muito importante. É por isso que o nosso desejo envolve diferentes espécies de mudas para passeio nas margens do rio Piracicaba e Doce. São mais de 22 quilômetros de macrofiliar recuperada e cuidar 249 hectares de área reflorestada. É equivalente a 230 campos de futebol. Cuidar do nosso meio ambiente. Isso é coisa da Usinina. Usinina e você. Estamos juntos. Sempre. Quer um plano completo, presente onde quer que você vá. Em Betim, Santo Nemo, Claro, Ouro Preto, Mariana, Ipati, BH, Uberlândia, Uberaba, Itapira, Ibatinha, com certeza, Babatina e Araçá, Juiz de Fora, Capelinha, Balazares, Quatro Pé, Conselheiro, Lafaiete, Sabará. Unimed Prêmio, sem comparação, mais de 4.800 pontos de atendimento, consultas e exames em 98% de mira. Ligue 2136-2255, Unimed Vale do Aço. Cuidar de você, esse é o plano. Ei, você que mora na zona rural, conhece o Conta Comigo da CEMIG? Com ele, você cadastra o endereço da cidade para receber a fatura impressa da sua conta de energia. Pode ser de um imóvel em seu nome, a casa de um parente, amigo ou até um comércio. Assim, a sua conta fica sempre no lugar e no prazo certo. E você evita transtornos por atraso ou extravio da fatura. Se preferir, você pode escolher receber a fatura por e-mail. Acesse cemig.com.br e saiba mais. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Estamos apresentando Modão e Viola, com Yuri Luna. Obrigado a você que está aqui com a gente nesse fim de tarde para cantar, para sorrir, se alegrar com música sertaneja. Aqui no Modão e Viola é isso. É um momento de descontração, de lembrança, de amor, de saudade, de dançar um arrastapé cantando moda sertaneja, do raiz ao universitário. E agora tem mais modão pra você. Obrigado pela sua companhia. O nosso programa vai até às 7 horas e a partir das 6 estaremos em rede pela FM 107 e AM 1010. Você também pode nos acompanhar pelo seu celular através do site www.educadoramg.com.br. Continue sintonizado e quem canta pra gente agora é César e Paulinho com a música Chuva Santa.